Oi, eu sou o Big e eu possuo uma mansão e um iate. É isso aí, estamos de volta aqui com o Zoada Plug, na sua sexta edição, trazendo as notícias da semana para você. Essa edição vai ser um pouco extensa, já vou logo adiantando, porque a gente vai falar também da Moonfest, o evento da Redbox, em parceria com a Moonshadows Livraria, que aconteceu sábado agora na capital paulistana. Então, se você quer saber logo o que é que rolou lá na Moonfest, pula aí as notícias da semana que vem na frente. Caso contrário, continua ouvindo que nós vamos começar pelo que rolou nesses últimos dias. Falando de eventos que vão acontecer, a próxima edição do Saia da Masmorra vai rolar agora no dia 27 de outubro, um sábado. Até mandar um abraço pro Brega Presley, que faz parte dos organizadores lá do Saia da Masmorra, e ele tá dando uma força pra gente lá no RPG Região dos Lagos. Abraço aí, Presley. Ele tá sempre levando e trazendo informações pra gente, fazendo uma interatividade aí. E o Saia da Masmorra vai rolar no local de sempre, lá na Ponte HQ de Ipanema, na rua Visconde Pirajá 207, no Rio Capital, tá? Perto do metrô e na faixa. Tem também doces ou travessuras no domingo, dia 28 de outubro, no 6º Dungeon Carioca. Eles juntaram o tema Dia das Crianças com o Halloween e fizeram aí o doces ou travessuras já com várias mesas temáticas aí. O Dungeon Carioca vai acontecer no Café e Notícias, lá na Avenida das Américas, 1650, bloco 4, loja 122. Mais detalhes aí do Dungeon Carioca e do Saia da Masmorra você encontra nos links da show notes. Tem também o Quero Jogar RPG, que eu devia ter anunciado primeiro, já que ele vai acontecer no próximo final de semana, no dia 21, no domingo. É a 25ª edição do evento já tradicional em BH. E o tema, claro, já que estamos em outubro, vai ser Halloween. Vai acontecer lá no Centro Cultural UFMG, na Avenida Santos Dumont 174, no centro, das 13 às 18 horas. E inclusive vai haver um concurso de melhor fantasia de Halloween. Além disso, o Alan Silva, da House Rules, que eu falei que eu não conseguia pronunciar o nick dele no Twitter, então ele mudou para Inseto Vermelho, avisou pra galera que vai rolar o quarto playtest do Cachorro Samurai lá no Quero Jogar RPG. Além de uma aventura nova, vai haver também a avaliação de novas mecânicas pro jogo. Se você tá acompanhando o desenvolvimento aí do jogo do Alan, tem que dar uma passadinha lá no Quero Jogar RPG e comer biscoitos. Não, dessa vez são doces, né? No lugar de biscoitos, do Cachorro Samurai. De lançamento essa semana, o mais relevante que a gente teve foi a aventura Caçada ao Robô Assassino para Space Dragon, escrita aí pelo prolífico Rafael Beltrame, ou Beltra, para os íntimos. É um suplemento gratuito, está disponível lá na página do Space Dragon, da Redbox, para você baixar. E se você conhece as pessoas que fazem parte aí da Redbox ou da lista do Old Dragon, você vai poder se deliciar com vários easter eggs lá, nomes de pessoas lá na aventura Caçada ao Robô Assassino. Inclusive mandar um abraço aí pro Igor Moreno, que é meu chapa e é ouvinte aqui do Zoada Plug e autor do Space Dragon. De notícias, tivemos aí a chegada de mais um pacote do D&D Next. A Wizards liberou novas informações sobre o desenvolvimento da quinta edição do D&D. E nesse pacote a gente recebeu aí regras para itens mágicos e regras mais aprofundadas para montar encontros. Então, se você está cadastrado na newsletter da Wizards, já deve ter recebido na sua caixa de entrada o e-mail para baixar o novo pacote de playtest do D&D Next. Se não viu, dá uma corrida lá, pode estar no spam, tá? Além disso, foi avisado que no próximo D&D Encounters vai rolar mecânicas de Next. Ou seja, se você está jogando, ainda está jogando quarta edição, o próximo Encounters da Wizards vai ter mecânicas de Day the Next nas mesas de 4E. Não sei como eles vão fazer isso, mas tudo bem. Fica aí a curiosidade. Vamos ver como é que vai ser essa mistureba de 4E com Next. Teve também o anúncio da reedição dos livros do AD&D 2ª edição. É, a Wizards apostando de vez aí nas reedições de suas encarnações passadas, vai lançar o AD&D 2ª edição. Já relançou a primeira e a 3.5, e agora é a segunda. Além disso, foi avisado que vai rolar também uma reedição da série de aventuras Dungeons of Dread e Against the Slave Lords. Cada vez que aparece um anúncio desse, eu me convenço que um dia vai rolar um relançamento do Planescape, cara. Não é possível que eles vão deixar passar. Por isso, galera, que se você tem algum livro de AD&D que você queria ter e não tem, guarde sua grana, porque pode rolar aí um Planescape ou um Dark Sun do velho e bom estilo AD&D. Ah, e o Reino de Mundamidão está na pré-venda. Fiz a resenha semana que passou, foi muito elogiada. Fiquei bastante satisfeito com o feedback que o pessoal deixou lá sobre a resenha. Inclusive, fui citado aí na página da pré-venda do Reino de Mundamidão. Fiquei muito honrado. Então, se você gostou da premissa do jogo, clica aí, compra o seu Reino de Mundamidão na pré-venda por apenas R$37,50 e vai levar uma pancada de coisa lá. Ficha, PDF, não perde essa chance aí. Bom, essas foram as notícias da semana, que acabaram um pouco ofuscadas aí com o sucesso da Moonfest, o evento que acabou ficando no lugar da RPG Con. Eu sei que talvez os organizadores não queiram dizer isso, né? Não está substituindo a RPG Con, mas foi o que a galera abraçou aí, para não ter que ficar um ano sem aparecer lá na capital de São Paulo, onde sempre rolou grandes eventos com a presença das editoras e do público. Primeiro eu quero agradecer ao Xingo, ao Taluco, eu não sei quem é que posta lá no perfil do Taluco do Twitter, e ao Talude, lá do RPG News, que deram um monte de notícias, tanto no Twitter quanto nos blogs, possibilitaram fazer esse apanhado aqui que eu vou passar para vocês do que é que foi a Moonfest. Valeu, galera. Brigadão mesmo. O público de 300 pessoas que lotou o local do evento era mais do que esperado, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, o local não era muito grande, acabou com a capacidade do local. A parte boa disso é que no meio dessa galera tinha muito iniciante, o que mostra que o RPG está tendo uma taxa de renovação bacana. Muita gente comprando, vendo novos playtests lá de jogos. O pessoal da Free, da feira de RPG independente, levando muita coisa. Só para citar alguns, a Flying Ape levou impressos lá o Kids and Dragons, o RUD, que é Role um Dado, e o fanzine Ergastulum, do Igor Moreno, que eu, inclusive, eu tive o privilégio de ver antes de vocês, tá? Eu passei na casa do Igor na quinta-feira e já levei um desses pra casa pra ir conferindo, e vocês só viram lá na Moonfest. Fiquei sabendo também do card game colaborativo Rune Cards, além da distribuição gratuita da aventura do Caboclo Bernardo pela Pináculo. Essa aventura teve um projeto bacana de misturar RPG com educação lá no Espírito Santo, e eles estavam dando a aventura de graça lá na Moonfest. Essa quantidade aí de pessoas da feira de RPG independente, pessoal produzindo novas coisas, fiquei sabendo que venderam pra caramba, pelo baixo custo e também pela qualidade do material. Isso é bom. Quem sabe aí algumas dessas editoras nas próximas edições do Moonfest, que já falaram aí que nas entrelinhas parece que vai rolar mais de uma. Talvez ano que vem tenha de novo. Essas editoras sejam patrocinadoras nas próximas Moonfests aí que o pessoal venha a fazer. Falando de editoras já estabelecidas, vamos ver o que é que cada um aprontou lá, o que é que cada um levou lá para mostrar. O anúncio mais importante, eu considero, foi o anúncio da Redbox, que vai lançar o Blood and Honor do John Wick, mais um jogo do John Wick. Além do Shotgun Diaries, a Redbox vai produzir o Blood and Honor, é um jogo de samurai. A qualidade do trabalho da Redbox com os jogos do John Wick, pelo menos com o Shotgun, foi reconhecida aí nessa licença do Blood and Honor. Tanto que foi anunciado que a caixa do Shotgun da Redbox vai ser traduzida e vendida nos Estados Unidos. É o caso que o licenciado acabou melhor do que o original. A gente não tem muita informação sobre como isso vai acontecer, mas só isso aí já dá uma moral do caramba para a Redbox aí. Parabéns, pessoal, por reconhecimento do caramba mesmo. Além do Blood and Honor, a Redbox anunciou que vai investir em RPGs voltados para a galera fã de anime. E o primeiro jogo voltado para essa temática é o Classroom Deathmatch, um jogo onde adolescentes japoneses são colocados uns contra os outros e só pode haver um. É, só sobra um no final. Se você não conhece o Classroom Deathmatch, clica no link aí e descobre mais sobre esse jogo que a Redbox vai trazer provavelmente agora em 2013. Foi anunciado que agora em novembro vai ter o lançamento da Cripta do Terror, a aventura clássica eleita pelos clientes da Redbox, que é uma releitura da Tomb of Horrors. E mais uma vez o Rafael Beltrame, o Beltra, vai tomar de conta aí da criança, deve estar chegando aí pra gente, pra pré-venda, agora em novembro. Além disso, foi anunciado o bestiário de Old Dragon, contendo 160 criaturas. E o mais bacana é que eles voltaram a investir em CDs, né? Primeiro Shotgun Diaries, com um CD cheio de trilhas para você animar suas partidas. E agora, o bestiário OD vai ter também um CD com sons dos monstros. Quero ver como é que vai ficar isso aí, cara. Bem interessante. Quem é que não lembra do First Quest lá, com o seu CD de sons para usar nas mesas? E a Redbox vai patrocinar também um concurso de hacks dos jogos da editora. A galera que pega o Shotgun Diaries e coloca Cavaleiros do Zodíaco, ou então pega um Old Dragon e transforma em, sei lá, Planeta dos Macacos. E aí quem fizer um hack bacana aí para os jogos da Redbox pode concorrer aí no concurso. A gente não tem muitos detalhes também sobre isso, mas conforme for liberando alguma coisa, a gente vai anunciando. Elevado, a Retropunk, cara, muita coisa, como sempre. Retropunk não para, né? A metralhadora indie. Se bem que ela tá dando uma volta aí às raízes, né? Porque falaram que ela vai copiar o jeito Redbox de trabalhar com caixas. E o lançamento da Retropunk mais esperado é o Savage Worlds, que deve ser anunciado oficialmente agora em novembro e vai ser em caixa. Então, pra quem tá de olho aí no Savage World em português, eu sou um deles, tá? Eu não conheço o Savage World. Ouço falar muito bem do jogo, é um RPG genérico. Vamos aguardar. Além desse, a Retropunk também anunciou o Apocalypse World e o Little Fears para breve. Eu não tenho informação de quando exatamente, se vai ser ainda esse ano. Mas pros fãs de Apocalypse World e Little Fears, fica ligado aí na Retropunk que vem coisa boa por aí. E a pedra que a gente cantou semana passada aqui no Zoada, que o Terra Devastada teria edição especial, se confirmou lá na Moonfest. O Terra Devastada vem chegando aí com novas encarnações, inclusive com caixa. Pessoal aí fã do jogo do John, fica ligado aí na edição especial do Terra Devastada, hein? A única coisa que foi um ponto negativo, digamos assim, foi o card game do Terra Devastada, que foi adiado, né? Porque ficou muito caro a produção dele, mas não foi cancelado, tá? Ele foi só adiado para uma análise e talvez alguma modificação que o torne viável de ser produzido. Então, o pessoal que tá esperando o card game do Terra Devastada, não perca as esperanças. Ele vai sair. Tomara, eu não conheço ainda, eu tenho que dar uma olhada como é que é essa bagaça. A Secular Games andou meio parado, né, esse ano, depois do sucesso aí do Violentina, anunciou o Dungeon World. De lá pra cá, né, não tivemos mais tantas novidades, mas agora na Moonfest, eles liberaram aí que estão trabalhando, além do Dungeon World, estão trabalhando em três jogos, né? No Onirica, no jogo chamado O Jogo, que, cara, muito bacana. Eu li lá, ele foi o segundo lugar na Faça Você Mesmo desse ano. E o Maldita Criatura, do Phil Souza, que é um RPG que mistura dados e dominó. A Secular tá trabalhando com esses quatro aí. Esperamos que saia algum desses ainda esse ano, né? O mais interessante é que a Secular, ela é voltada para criação mesmo de jogos. Inclusive, já anunciaram que o Faça Você Mesmo vai continuar. Então, se você tiver de bobeira no carnaval, se prepare para passar o carnaval projetando RPG. Eles querem realmente fomentar uma cena de criação de jogos de RPG aqui no Brasil. Coisa que é muito forte lá fora, e aqui a gente tá caminhando para se tornar tão bom quanto o exterior. Não duvide disso. A galera tá metendo bronca mesmo. Muito jogo inovador e bom surgindo aqui no Brasil. A caçula das editoras, né? A Uns RPG, também estava lá na palestra. O Thiago Eduardo levou um monte de beat'em up, tá? O jogo que emula os videogames de luta da década de 90, e ouvi dizer que vendeu muito bem. Além do beat'em up, a Uns anunciou a já citada Kikaos em Belmonte, e que vai produzir mais material para Old Dragon. A novidade é que provavelmente os produtos da Uns RPG agora vão vir também com adaptações para Might Blade, do Coisinha Verde. O Thiago só não informou se vai ser jogos separados, né, digamos assim, uma Kikaos em Belmonte para Old Dragon e a outra para Might Blade, ou se vai ser, digamos, um encarte com as regras para Might Blade. Né? Em breve a gente vai descobrir como é que vai ser essa adaptação dos jogos da Unza. Ai, caramba, esquecendo de falar aí que a Unza também levou para playtest o Tea Time do Ricardo Tavares, lá do Jogador Sonhador, lá de Purgalo. Gente boa, o Ricardo, e tá em parceria com a Unza produzindo aí o Tea Time, que é um jogo que mistura um cenário steampunk com viagem no tempo. Parece ser bem interessante. Galera que teve na Moonfest com certeza testou, e a gente vai ter mais notícias sobre o Tea Time na Unza RPG em breve. E é isso. Isso é um resumão do que foi aí a Moonfest. Pra quem não estava lá, com certeza quem estava lá vai achar esse meu relato um tanto quanto incompleto. Eu ouvi dizer que o tema da palestra das editoras foi: o RPG não morreu, e se você quiser dizer que morreu, diga na minha cara. É isso aí, galera. Não ia juntar um monte de marmanjo num sábado frio lá em São Paulo pra falar de uma coisa que tá morta, né? Esperemos aí que role realmente uma segunda e uma terceira, uma quarta, quinta Moonfest. Ou um RPG Con de volta, né? Não sei. Quanto mais eventos, melhor. Devia rolar os dois no mesmo ano. Mas isso aí, pessoal. No decorrer da semana, com o pessoal voltando da ressaca da Moonfest, com certeza os blogs vão detalhar mais ainda o que aconteceu lá. Isso aí é só para você ficar antenado no que pode aparecer na blogosfera aí nos próximos dias, tá ok? Hoje não vamos ter o blog da semana, porque tá um pouco grande já o podcast. Vamos encerrando por aqui. Comentários, dúvidas, sugestões e críticas você deixa aí abaixo do post ou manda via Twitter e Facebook, beleza? Até a próxima!